vai dar de mim? Eu sei uma pessoa que te ama. Não, não sabe nada, não sabe nada. Deus te ama. Ele ama nada. Então vou cantar uma música pra você. Canta. Ensinar o que Deus me ensinou. E pra você saber, vou usar o ABC. Vou te ensinar o que Deus me ensinou. Pra você saber, vou usar o ABC. A, B, C, D, F, G, H. Vou crer em Jesus que ele vai te ajudar. I, J, K, L, M, N, O. Ele está contigo e nunca vai te deixar só. P, Q, R, S, T, U, V. Ele é o amor, você vai ver. W, X, Y, Z. Rap do ABC. Rap do ABC, você vai ver como Deus é bom em amar você. Rap do ABC, você vai ver. Deus te ama, te ama, te ama. Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou. E pra você saber, vou usar o ABC. Vou te ensinar o que Deus me ensinou. Pra você saber, vou usar o ABC. A, B, C, D, F, G, H. Confia em Jesus que ele vai te ajudar. I, J, K, L, M, N, O. Ele está contigo e nunca vai te deixar só. P, Q, R, S, T, U, V. Ele é o amor, você vai ver. W, X, Y, Z. F, W, C. Vai te deixar só.